Satanás, o inquilino da terra, e a volta de Jesus. 19º Congresso dos Homens e das Mulheres da Boa Vontade de Deus, 5 de outubro de 1975, Salvador, Bahia. Fonte: Livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 3, de José de Paiva Neto. Muita gente ensina que Jesus não vem ao plano Terra. Quem ensina assim está brincando, porque das duas uma: ou Jesus fundou o planeta e o tem sob seu comando, ou Jesus não fundou o planeta e ele não existe. Ora, assim como um homem constrói uma casa e aluga, só porque mora um Satanás dentro da casa, um endiabrado, ele não pode mais vir ali? Ele vem, olha a casa e o afasta. Você entendeu a comparação? Ela é simples demais. Equivale ao fim do mundo. Muita gente assustava o povo, dizendo que Deus ia decretar o fim do mundo agora, no final deste ciclo histórico. Claro que Deus não vai cometer uma piada dessas. Então construa uma casa linda e alugue a 3 inquilinos porcos, que botam fogo nela, sujam-na, são porcos. Por causa deles vou destruí-la. A terra é a casa de Deus, é a casa de Cristo Jesus. Ele despejará os maus inquilinos como a gente faz cá embaixo. Os maus inquilinos da terra irão para o absinto, vão passear no, entre aspas, caminhão do lixo, que já está a caminho deste planeta. No término deste ciclo, os maus elementos não ficarão aqui. Só permanecerão na terra. E quem o diz é Jesus, através dos profetas de Deus. Os homens bons, as mulheres de coração limpo. Os perversos, mentirosos, caluniadores, agressores, fornicadores, todos esses que lançam a corrupção na terra vão ser banidos deste planeta. Este é que é o fim do mundo. Será fim apenas para eles, que o perderão. O mundo não acabará, não. A maldade humana é que terá o seu fim. Então, quem disse que Jesus não pode vir à terra? Quem proibiu? Os donos das religiões? Todo mundo a mandar, a dar ordens, porque eles pensam que Deus está muito ocupado, não pode vir. Então, se, entre aspas, apossam das almas. Ora, tudo isso é piada. Ninguém tem a posse delas. Só Deus. Que foi que Jesus disse no Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 18. Eu voltarei. Vocês acham que Jesus alguma vez mentiu? E o que ele repete, confirmando no próprio Apocalipse? O divino chefe diz claramente: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas ao mundo inteiro. Porque as 7 igrejas da Ásia, citadas no Apocalipse, agora são: África, Europa, Ásia, Oceania, América do Sul, América do Norte e América Central. O mundo inteiro, portanto. O Espírito e a noiva, cristandade, dizem: vem, Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Muita gente estranhava este certamente eu venho sem demora, pois Jesus disse isso há quase 2000 anos. E como sem demora, se já demorou tanto? Perguntavam. Mas vocês querem o quê? Que um século dos homens seja um século de Jesus? Um aninho das crianças seja um ano de Jesus? Moisés, no Salmo 90, explica: mil anos dos homens são como um dia para Deus, o dia de ontem, que já passou. E repete São Pedro, inspirado neste Salmo de Moisés: mil anos para Deus representam o dia de ontem que já passou. Diante disso, concluímos que Jesus pediu apenas 2 dias para voltar. Vão terminar os 2000 anos dos homens, que são apenas 2 dias para Jesus. Na aurora do terceiro dia, Jesus estará conosco, mas em caráter definitivo. Entretanto, tantas vezes quantas ele queira, pode permanecer entre nós. Mostra-se àqueles que o amam, àqueles que são dele. Só Jesus sabe quais lhe são realmente fiéis. Fonte: Livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 3, de José de Paiva Neto.